Tipo formiga é um enxame, é a zica. Família está unida, confira, assim que é. Rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Só fica roupa. É tipo formiga, é um enxame, é a zica. Família está unida, confira, assim que é. Rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Só fica roupa. Aí, sabe qual que é a fita? Nossa mente já era bem louca 15 anos atrás. Não dei sopa, pode acreditar, ladrão. Aí, pessoal tá ligado aquela música assim? De PRZO, vale os malucos só. Não chegou aqui ainda não? Mas vai chegar, hein? Ligado? Tipo assim, né, meu? Mas vamos chegar, tipo aí, assim. Sabe qual que é a fita? Quando quiser, DJ Ney. Sabe qual que é? É na moral, porque aí, Elião, a brisa não depende do tamanho da... Esse é um toque na humilde pra quem tá chegando agora. Não, pode não crer. Quero quantidade, humildade. A seda, o mato, a palma. E eu de chave, de chave, de chave, de chave. E eu de chave, de chave, de chave. E eu de chave, de chave, de chave. E eu de chave, de chave, de chave. Eu quero... Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Quero ouvir. Vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. É, mas a brisa não depende do tamanho da tora. Esse é um toque na humilde pra quem tá chegando agora. Quantidade, não, não, não. Eu quero é qualidade, quantidade, não, não, não. Eu quero é qualidade, quantidade não é muito importante. Eu quero qualidade o quanto antes. A quantidade não é muito importante. Eu quero qualidade o quanto antes. Para muitos é uma droga, para Marley religião. Eu acho uma bosta quem dá opinião. Maravilha no peão. Ver as mina no peão. Quem usa não abusa, quem não usa não acusa, irmão. Sim que é, isso não é rapé. Quem sabe sabe qual que é, bota fé. Apologia não é, hipocrisia não é. Não quero saber da sua vida, é mais a seda, o mato, os dedos, o de chavo. E eu de chave, de chave, de chave, de chave, eu de chave, de chave, de chave. E eu de chave, de chave, de chave. E eu de chave, de chave, de chave. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Ah, quem serve? Página humilde não se entrega. Não dorme, não sobra tempo nem pro mais super homem. Quem não tem escolinha, um clube. É um êxtase de quem anda louco, entende? Não basta, não vai parar no céu quem deu falha. Dê pinta na cara, se pá, deixou falha. Deu brecha, aguenta, tem de monte entre a gente. Pode crer. Miséria seca, resseca, pede pimenteira aí. Sempre lindo, eu tava lá no Brooklyn, ou na correria. Onde eu vi, atrás de algum dinheiro, os manos tão em fim de monte. Da Cold, eu posso, eu dou um raspa aqui, rapidão. Não tô podendo dar bobeira assim. Depois da meia-noite, eu sei que o bicho pega. Não dá mais pra colar, os pilantras vão passar. E cada esquina uma função. Tipo tu quando passava é pensar que estamos vendendo de picape. Os caras se infiltrou no trampo bom que eu não sou bobo. Na virada tem um troco e não dá nada. É sério, estila, zero, só me quer. O crime não é um, os caras só soube adoçar. O Rafa sei que dá vergueiro, veio e me falou. Mantendo proceder pra não ser vítima do morro. A amizade vai fortalecer, você vai ver. Tem que eu tenha que exercer meu proceder. Sou sabotagem, sem maldade, eu deixo salve. Um terror é da vontade. Então, pode crer, na vaidade, na maldade, eu vou mandando salve. Terror alta voltagem, aqui, sabotagem, sabotagem, sabotagem, sabotagem, sabotagem, sabotagem, sabotagem, sabotagem, sabotagem, sabotagem. Minha mente já era bem louca, há 15 anos atrás, minha mente já era bem louca. Há 15 anos atrás não dei sopa, jamais corri atrás, a mente afoita. Nasce um sonho, eu e os doidos rimando, cantando, valorizando tudo aquilo que aprendemos olhando. Sandrão e eu, e o rádio gravador do Paraguai, ninguém esqueceu. Verdade que o sonho cresceu demais, é difícil espalhar a paz. Zora Jais, Guru Jais, Lipa Jais, isso pra nós foi demais. É o que traz nossa força capaz. Falo demais, mas não preciso de capataz, pois prega paz. Não preciso ser melhor que os outros, pro meu gosto. Tudo bem se eu tiver bem louco, no sufoco. Eu me sinto quando eu tô careta, eu fico fudido com qualquer coisa. Até com os bate-cabeça é muita treta. Naquela festa empurrando os outros, quando vi foi um pipoco. Afastou, ficou o corpo, demorou, cê é louco. Vejo vários bichos soltos, não acho pouco. Só acho que faltou miolo. É difícil compreender que o sistema arma o jogo. Vira o jogo sem tumulto, sem transtorno. Ao meu redor os meus manos também pensam igual a mim. RCOSP funk, sabotagem desde antes. Humildade, rap tem essa vantagem. Nossa cara é o Ni, por isso eu canto assim. É tipo formiga, o enxame é a zica. A família está unida, confira, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Só fica roupa. É tipo formiga, o enxame é a zica. A família está unida, confira, assim que é. O rap tá na responsa, quem não é vira bolsa. Só fica roupa. Roupa. Bate, bate como box, só nos blocks. Roupa. Aí ladrão, só fica roupa. Se liga na nata, soltado, eles estão maquinados do morro. Sabe o que falaram, pode atirar, depois prestar em socorro. Abre o olho, mano, o piolho irá ser sempre um dos nossos. O inimigo, além de asta, Blazer também tem moto. Suca não, meu bairro, eu pilotei, não deixei rato. Comentaram, forjaram 12 palancas do barco. No bairro eu pego meu punho, na pé minha vida, na pé vou seguir. Deus me livre, na vida do tiro, a madeira não fica, não vira, não passa. Pedro, sente o destroço. Pobre se vejo com ódio, ódio do céu, não pode ser réu. Quem vem das ruas, não trata fácil. Aí ladrão, se liga pra lembrar, pra afirmar, representar a periferia. Vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Vamos fumar. Vamos fumar, vamos fumar, vamos fumar. Pode acreditar. Assim que é. Proceder em humildade. Uma brincadeira sadia. Esse é o som da periferia. A gente curte, sai, de chave, passa na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral, na moral. Assim que é. Quem é da periferia, diga ho. Quem é da periferia, diga ho. Quem é da periferia, diga ho. Quem é da periferia, diga ho. Sou bobo para morrer, vou dizer. E agora cê liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque sou bobo para morrer, vou dizer. Confira de perto, é bom conhecer. E agora cê liga, você pode crer. Todo cuidado não basta, porque sou bobo para morrer, vou dizer. Sim que é, mano. É muita treta fazer um som pra vocês, moro? A gente até esquece que dia é hoje. Mas aí,